Azevedo, gravatas que matam cilada pedrada. O clima tá tenso, eu quero agora o presidente preso. Fascinoras, morte em massa, o gueto, dando dinheiro, dinheiro e a falta de educação. Gera um povo que cala, que leva porrada, pedrada, rajada, mas beija a mão de seu bendito opressor que pisa em sua cara. De sua chique enrustida vai cavando valas. O seu discurso mostra bem o curso que planejam. Você é gado e sua carne é o que desejam. Pra eles, a peça do jogo, a lenha pro fogo, ou mera estatística. Pra violência, um grande elemento da necropolítica. Filhos do medo, Brasil afundando em ódio e lamúria. O bozo sorri bem armado, sambando em cima de sua sepultura. Vai, firma que ele sai, que o bom tempo vem. Se queremos paz, não é parado que ela vem. Olhe para trás, entenda que quem que é quem. Nessa pindorama a justiça está aquém. Firma que ele sai, que o bom tempo vem. Se queremos paz, não é parado que ela vem. Olhe para trás, entenda que quem que é quem. Nessa pindorama a justiça está aquém. Filhos do medo, cachaça ingrata, fome que mata, arma apontada, o dedo em risco, demagogia que reina e insiste. Ouço uma mãe chorar, milhares de famílias abismadas com um surto, com um murro, com um tiro. Meu rap é meu signo, destino a Sirius. A paz tão escassa, é tempo de caça. Se liga na carcaça, o tempo que passa. Eu não vou calar, não, não, não vou recuar. O meu tempo é esse e ninguém vai me parar. A paz tão escassa, é tempo de caça. Se liga na carcaça, o tempo que passa. Eu não vou calar, não, não, não vou recuar. O meu tempo é esse e ninguém vai me parar. Firma que ele sai, que o bom tempo vem. Se queremos paz, não é parado que ela vem. Olhe para trás, entenda que quem que é quem. Nessa pindorama a justiça está aquém. Firma que ele sai, que o bom tempo vem. Se queremos paz, não é parado que ela vem. Olhe para trás, entenda que quem que é quem. Nessa pindorama a justiça está aquém. Me desculpe a falta da tua educação de não polir as garras contra quem nos caça. Mas aí, não há respeito pra quem nos mata. Quem vibra e torce por nosso fim se inflama e derrama um ódio tão puro que sente prazer ao empurrar as nossas caras nos muros. Eu sou a reação contra a sua ganância desumana, racista e patriarcal. Que uns boy, uns boys desconstruídos vestem a camisa bem mais pelo visual do que pela causa sensata. Eu não devo nenhum respeito pra esses psicopatas. Firma que ele sai, que o bom tempo vem. Se queremos paz, não é parado que ela vem. Olhe para trás, entenda que quem que é quem. Nessa pindorama a justiça está aquém. Firma que ele sai, que o bom tempo vem. Se queremos paz, não é parado que ela vem. Olhe para trás, entenda que quem que é quem. Nessa pindorama a justiça.